Então, a partir de hoje que arranca esta iniciativa pela máscara Eu Dou a Cara, uma iniciativa do município que se associa à juventude neste combate à pandemia, nomeadamente então ao Conselho Municipal da Juventude. Seu Vereador é também responsável pelo Plur da Juventude no Conselho de Oliveira do Hospital. O que é que se pretende então com esta iniciativa? Antes de mais, muito bom dia ao vasto auditório da Rádio Boa Nova. Muito obrigado pelo convite para mais uma vez podermos aqui conversar um pouco sobre uma iniciativa que neste caso está mais direcionada ou envolve a juventude do Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, esta iniciativa provém de um Conselho Municipal da Juventude que decorreu no passado mês de julho, o Conselho Municipal da Juventude, que é um órgão consultivo da Câmara Municipal e que envolve associações onde os jovens estão representados, desde associações de estudantes, associações político-partidárias, associações que estão inscritas em RENAJ e outras que querem participar e que se querem envolver nesta discussão de políticas juvenis. Portanto, depois desse último Conselho Municipal da Juventude, uma vez que se aproxima o dia 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude, onde, por norma, temos sempre um evento, uma comemoração deste dia, porque para nós os jovens são de facto muito importantes e devem ser valorizados também no seu trabalho e naquilo que podem representar para a nossa sociedade. Então, desse Conselho Municipal da Juventude, surgiu a discussão sobre aquilo que iríamos fazer para o dia 12 de agosto. Sabendo o estado em que vivemos, sabendo também a importância e reforçando o papel dos jovens como agentes ativos aqui também na prevenção da Covid-19, então decidimos criar uma campanha de sensibilização, quer para os jovens, quer para a comunidade, no sentido de sensibilizar, como dizia, a comunidade, a população, para o combate à propagação da pandemia Covid-19. Daí surgiu depois já um trabalho mais interno de Câmara Municipal, a campanha Pela Máscara Eu Dou a Cara, porque sabemos da importância, cada vez mais da importância da utilização da máscara, mas também de um conjunto de medidas que é importante adotar, até tendo em conta que estamos no período de verão, que temos piscinas municipais abertas, que temos os cafés novamente a funcionar, os bares nas condições em que foram agora também as orientações da Direção-Geral de Saúde, mas podem voltar a funcionar, temos outros espaços públicos abertos, temos as praias fluviais, ou seja, temos um conjunto de locais onde os jovens se juntam, onde eles devem e podem estar, mas onde devem obrigatoriamente cumprir com um conjunto de medidas. Aquela que mais se destaca é naturalmente o uso da máscara, entre outras. Exatamente. Então esta campanha surge com a cara dos nossos jovens, ou seja, nós desafiamos as associações juvenis a enviarem-nos fotografias dos seus elementos, de alguns deles ou de todos, onde as fotografias têm que sensibilizar para um conjunto de frases que nós também criámos, de maneira a desenvolver esta campanha. Ou seja, temos associações juvenis, onde nos enviam fotografias com os jovens com máscara, outros com promoverem o distanciamento social e outras medidas que têm a ver com a pandemia. Fotografias essas que nós colocamos em cartazes e daqui até ao dia 12 de agosto iremos disponibilizar um ou vários cartazes por dia nas redes sociais. Iremos também disponibilizar aos presidentes de junta de freguesia em formato de papel para que possam também distribuir nas suas freguesias e, com isto, envolvendo os jovens, sensibilizar a comunidade para a importância da adoção destas medidas. Também surgiu, e foi daqui que partiu esta campanha, porque inicialmente a nossa preocupação era também com o facto de se verem em Oliveira do Hospital também, mas em vários locais do nosso país, máscaras e luvas descartáveis no chão. E, portanto, foi daqui que surgiu esta preocupação de sensibilizar a comunidade para a utilização destes materiais, mas também colocá-los depois nos locais próprios, no lixo, e assim contribuir para preservar o nosso ambiente. Portanto, foi deste conjunto de preocupações, quer com o cumprimento das medidas, quer com também a preocupação com o meio ambiente, que surgiu esta campanha dos jovens do Conselho Municipal da Juventude, onde as nossas associações, algumas delas, todas foram desafiadas, mas algumas têm estado a enviar estas fotografias e fazer assim uma sensibilização para a comunidade, aproveitando o valor e aproveitando o papel destes agentes ativos que são também os nossos jovens, dando eles o exemplo de comportamentos responsáveis a adotar neste período. E perante este desafio, os jovens foram e responderam de forma muito positiva a esta ideia. Sim, já temos algumas associações que fazem parte do Conselho Municipal da Juventude, como lhe disse, que nos têm estado a enviar, que nos têm estado a enviar as suas fotografias e que agora serão também utilizadas quer nas redes sociais, quer nas freguesias do Conselho de Oliveira do Hospital. Muito bem, portanto, esta ação... Esta é uma forma pedagógica e responsável de comemorar o Dia Internacional da Juventude e por isso esta campanha irá até ao dia 12 de agosto. Muito bem. E no próprio dia 12 de agosto está pensada algum tipo de iniciativa? Não temos pedido aos constrangimentos que temos este ano, não queremos arriscar encontros de jovens, porque existem ainda algumas limitações, os riscos estão sempre iminentes e este ano é um ano diferente e também não nos causa qualquer constrangimento não criar nenhuma iniciativa presencial, sendo que nas redes sociais será certamente assinalado este dia e aproveitaremos também para divulgar todos os cartazes, todas as imagens que foram desenvolvidos até ao dia 12 de agosto, desenvolvidos e divulgados até ao dia 12 de agosto. Uma forma diferente de assinalar este ano o Dia Internacional da Juventude, mas creio que, a minha opinião pessoal, é uma das formas de maior valor com que nós temos neste momento de assinalar este dia, porque é aproveitar as capacidades, aproveitar a imagem e a importância, valorizar também a importância dos jovens e dos seus atos, que quando sai deles os comportamentos, quando provêm mesmo dos próprios jovens, se calhar é mais fácil eles contaminarem no bom sentido a restante comunidade juvenil. Referiu há instantes que as piscinas, o complexo das piscinas está aberto, portanto tem havido a possibilidade de alguns jovens ali estarem algum tempo juntos. Daquilo que a informação que lhe tem chegado, os jovens, quer nas piscinas, quer fora delas, têm tido comportamentos preventivos, têm usado a máscara. Qual é que é a avaliação que faz do comportamento de um modo geral no concelho? O comportamento, a forma como os jovens, em especial, se têm comportado, o balanço que fazemos neste momento é bastante positivo. Contudo, como sabemos, há sempre prevaricadores, há sempre onde haja maior dificuldade de percepção destas normas, mas aquilo que lhe posso dizer é que as piscinas municipais têm tido um acompanhamento permanente, inclusive já tivemos a visita também das autoridades de saúde, e aquilo que foi nossa intenção foi criar um espaço controlado, um espaço com o cumprimento das regras e com plano de contingência de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde, um espaço onde os jovens possam estar minimamente em segurança. Sabemos que há sempre riscos, e num espaço destes temos plena consciência disso, mas temos ali um espaço onde os nossos jovens sabem que têm as medidas de higienização, têm todas as recomendações, têm vigilância e, portanto, queremos criar, dentro das nossas possibilidades e que também tem muito a ver com o comportamento dos nossos jovens, mas criar ali um ambiente seguro onde se possa continuar a conviver dentro destes condicionalismos que vivemos hoje. O mesmo vai acontecendo nos restantes locais para os quais nós temos conhecimento, que esperamos, e fica também o nosso apelo, que esperamos que os jovens tenham plena consciência e que isto é sério, como diz uma das nossas frases, isto ainda não está para festas, o assunto é sério, o tema é preocupante e depende também de todos nós o tipo de comportamento que adotamos e as consequências que daí advêm. Exatamente. Sr. Vereador, muito obrigada pela sua disponibilidade. Deixe-me só, já agora aproveitando este momento e falando de juventude, também deixar já uma comunicação aos jovens do Conselho de Oliveira do Hospital, que em breve sairão as informações por parte da Câmara Municipal e do Conselho Municipal da Juventude, no sentido de abrir mais uma edição do nosso Orçamento Participativo Jovem, onde os nossos jovens são chamados também a apresentar ideias para o nosso Conselho. As propostas serão até ao próximo dia 4 de setembro, portanto que estarão abertas, ainda não, a Câmara Municipal ainda não abriu o período de apresentação de propostas, mas que será no mês de agosto, setembro, que ficará aberto mais este período para que os nossos jovens possam participar, possam contribuir para as políticas da juventude do Conselho de Oliveira do Hospital. E, portanto, deixar o desafio para que estejam atentos, porque em breve são 10 mil euros que a Câmara disponibiliza para um projeto de jovens e para os jovens, como vem sendo habitual.